mais que choram por alguém que não nasceu. A marca da besta não se fez forte, mas tampou uma hemorragia. Fé na visão, vida após morte, êxito na profecia. Estalho azul, desça aos céus, ganhe perna quem nunca andou. E aqui quem julgou se torne réu pelo sangue que derramou. Diante a volta da saga, com paixão potenciada. Sangue sudário, caio por terra e devido às flores folgadas. Fortifique e vitaliza a honra, me cante um canto com beleza que não me recorde de Oklahoma, nem da ditadura polonesa. De luz às noites, sombria de corpos que voltam pó. No pavilhão de Alcatraz, onde as almas vagam só. Enquanto o maldito, cujo falsante antagonismo teológico oportuno, profeta ganha sua fé no psicológico. Te negue, te mata, come mão, equivoca sua fé como ilusão. Sem entender que sofredor na terra é Deus em evolução. Enigmático, teosófico, abnegado de valor. Ativo vital cronista com dotes de pensador. Que da culpa se perdoou, seu fardo podre da ilusão. E como um rei, Deus aceitou e chorou, compôs nessa canção. Profetiza na divina justiça, então que se levante os corpos. Beba o sangue do rei Messias e ganhe vida aos sonhos mortos. A trombeta tocou a sétima vez anunciando. E o primogênito do rei por terra desceu seu mar. Sua dor diante do poder seu. Evitável profecia, então que se levante os corpos. Beba o sangue do rei Messias e ganhe vida aos sonhos mortos. Ganhe vida aos sonhos mortos. E ganhe vida aos sonhos mortos. Nada vivenciar no ponto de vista que solida felicidade num ego materialista. Quem muito quis, mas nada deu. Fortificando o pecado vaidoso. E sorri quando mata sua alma. Só com um beijo venenoso, mas já está morto. Devido ao funesto que ostentou na carne, sua profano no fingimento do amor. Jogando na merda o foco de vida num constante ataque de nervo. Conflitos perceptivos com a face abatida diante do espelho. Ele após seduzir a menor viciada em contato carnal, sem camisinha que depois se matou na busca do aborto. Só tomando na fetalina, escorreu pela perna os pedaços do feto. Infecto a Deus dará sem sentimentos. Materno, porco a te machucar. Me ajoelho pro pai, me uno na trindade e oro pela besta ao redor. Negar perdão a quem pôr da rosa, marco o coração e me deixa pior. Fato D.O. revelação, se amar o próximo. Fodom, virtude que regime a culpa. Faço jus na minha missão. Pelo canto belo, fim da dor. Desertos florificados, descendente de Nagô. Já se poeta eternizado, profetiza na divina justiça. Então que se levante os corpos, beba o sangue do rei Messias. Ganhe vida aos sonhos mortos. A trombeta tocou a sétima vez anunciando. E o primogênito do rei por terra desceu seu mar. As lágrimas que choram por alguém que não nasceu. Sua dor diante do poder seu. Evitável profecia, então que se levante os corpos. Beba o sangue do rei Messias e ganhe vida aos sonhos mortos. Ganhe vida aos sonhos mortos. E ganhe vida aos sonhos mortos. A situação intensifica o sofrimento e me debilita mais um covarde que finge não ter sentimento. Num colapso psíquico que põe na garganta sem pudor. Entre filosofadite, a teologia do amor. Mas as de mim seguir com palma no espaço cênico. Cautela vencer o drama da alma maléfica. Implanto ódio na terra, pois tô pela busca da una paz. Etimográfica de um sonho dedicando a vida pro mundo que me põe segundo plano. O que valeu, demônio trair mais tecido. Lançado ao nada, persuadido. Homem fraco, opaco, de fé abalado. Constante pontadas no peito, quase que de arrependimento. Que mata o povo que restou de um Deus que se perdeu no tempo. E no ato da pré-decepção, conduz ao corpo ao suicídio. Ao ver que matou pela causa errada e no fim acabou sozinho. No infarto devasto, vale da besta. Um ectoplasma sem luz que vaga na dor. Com o peso da culpa por ter negado a Jesus. Pois nunca foi digno da dor, nem do perdão que Deus te deu. Com sangue e a carne dessecada, arrancada do filho seu. Que profetizou a divina justiça, não que se levante os corpos. Escuta o chamado, beba o sangue santo e ganhe vida aos sonhos mortos. A trombeta tocou a sétima vez anunciando. E o primogênito do rei por terra desceu seu mar. As lágrimas que choram por alguém que não nasceu. Redimiu sua dor diante do poder seu. Evitável profecia, então que se levante os corpos. Beba o sangue do rei Messias e ganhe vida aos sonhos mortos. Ganhe vida aos sonhos mortos.